lembranças do passado que eu não queria ter. Faço amor com outros homens só pensando em você. A tristeza é tão grande no amanhecer. Sou dama da noite, rainha da madrugada. E eu sou seu objeto. Eu te dou os meus carinhos. Você diz que eu não presto, mas eu sou seu objeto. Romeu, a voz que apaixona. Carretinha absoluta, no comando Dinho Absoluto e DJ Xanga. A mala já está lá fora, bem em frente ao portão. Eu estou indo embora, eu e meu violão. O café está frio, o cigarro apagou. Só uma dose de uísque pra curar essa dor. Te amar foi um erro, foi um erro te amar. Mas eu erro outra vez se você voltar. É massa! É 10! Sente a pressão aí, mané, da carretinha absoluta! Alô! Imagino te ver passar, meu coração dispara o meu sorriso. Imagino uma vida a dois e com você, meu sonho é mais bonito. Pensamento viaja pra te buscar, te ver dormir e acordar. Pensamento viaja pra te encontrar. Te sente mais perto, me acalma. Estrela do meu céu, seu beijo tem o meu, que faz mais doce as minhas manhãs. Eu posso demorar, mas vou te encontrar no tempo certo pra dizer amo você. Estrela do meu céu, seu beijo tem o meu, que faz mais doce as minhas manhãs. Eu posso demorar, mas vou te encontrar no tempo certo pra dizer amo você. Banda 007. Outra, em menos de um mês ocupou meu lugar. Foi beijando outras bocas, foge de mim porque se eu te pegar, vou agir feito uma louca. Te amo demais e não vou suportar. Só eu sei como é difícil, tô arrastando meu chifre no chão, ouvindo os botão e rezando pra você ligar. Ai, ai, ai, ai, ai, você já virou meu vício. Não controlo meu coração, você não vale nada, mas quero te amar. É só você me chamar, meu carro colo na sua casa, a gente se acaba. E é só você me chamar, ah, é só me chamar, que eu esqueço tudo, me entrego tudo, a raiva acaba. E é só você me chamar. Carretinha absoluta, no comando Dinho Absoluto e DJ Xanga. Agora é Nildo Matos e Banda Vírus Musical. Banda Vírus Musical. No começo era só ilusão, fantasia. Você não me desejava e eu nem te queria. De repente foi tudo mudando. Uma força, um amor me

respeitar. E eu te prometo, volta pra mim, meu grande amor, meu grande amor. Dinho Absoluto, Dinho Absoluto, fazendo você dançar. Ei, concorrência, te acalma, te acalma. A carretinha absoluta tá só aquecendo. Alô! Eu ando pelos bares bebendo pra esquecer nós dois, brindando e afogando as mágoas sem pensar no depois. Pois já não existe depois. Preciso mudar de vida, tenta te esquecer. Já não existe mais amor dentro de você. Nem um pouquinho mais de amor. Marley da mídia, em áudio, vídeo e design, ele é a solução. A sua divulgação é a pessoa certa para o seu sucesso. Marley da mídia, em áudio, vídeo e design, ele é a solução. A sua divulgação, a pessoa certa para o seu sucesso. Dinho Absoluto, Dinho Absoluto, fazendo você dançar. Hoje que está desimpedida. Alô! E sem marcar, querendo te rever. Colocar nossa conversa em dia. Nem mesmo tempo fez eu te esquecer. Hoje que está desimpedida. E sem marcar, querendo te rever. Colocar nossa conversa em dia. Nem mesmo tempo fez eu te esquecer. Depois vamos nos amar. Juro, não vou demorar pra confessar que ainda amo você. Quem sabe uma cerveja num bar, um convite pra jantar, um clima certo tem que escolher. Depois vamos nos amar. Juro, não vou demorar pra confessar que ainda amo você. Encontro marcado lá no Sudão Sound, um lugar certo pra te reconquistar. Angelo Mix também vai tocar. Encontro marcado lá no Sudão Sound, um lugar certo pra te reconquistar. Junto com DJ Mauri, DJ Alex e Pop, Angelo Mix também vai tocar. Carretinha Absoluta, no comando Dinho Absoluto e DJ Xanga. Asas. O que eu queria agora era ficar com você mais uma noite sem brigar. E poder arrancar o mal que infelizmente fez com tudo isso a gente terminar. E mesmo que seja difícil pra você, deixa orgulho bobo lá e vem correndo amor pra me dizer. Que não consegue ficar longe um segundo e um só minuto vira os olhos pra você. Eu só queria ouvir você falar. Lembra do primeiro beijo da nossa primeira vez? Eu só queria ouvir você falar que não esqueceu daquela noite do que a gente fez. Eu só queria ouvir você falar que tem saudade do carinho do cafuné que eu te dei. Mas aí, amor, se não lembrar, tudo bem. Não faz mal, a gente volta e faz tudo outra vez. Tudo